Solo Passaredo 2, 2, 2, 2, 3, 5, 9. Solo Salvador Azul, Passa 299. Gate 8, próximo pushback acionamento. O Passaredo 2223. 3 horas e 50, 39 a bordo, Salvador, autorizado táxi via Pátio Indiano, ponto espera torre, em 198 desse nome a 12, que é legal no 0, 18, agilizando o táxi na medida do possível. Azul 4209, após a passagem do Embraer 145 a retaguarda, autorizado no 8, o Azul 4299. Após a passagem do 145 da passarela na retaguarda, livre para o pushback acionamento, Azul 4299. Oceania 6225, pronto, cópia. 29, grato. Grato. 25. Afirmativo. 6225, autorizado Salvador Brasília. Rota direta via Nizza, Puito, após Upper Whisky 1-0, restante conforme rota do plano. O nível autorizado é o 320, realiza o perfil da saída Momo, após Momo, transição Nizza, November, Índia, Delta, Serra Alfa. Decola da pista 1-0, após decolagem curva à esquerda, aciona o código 51113 e o controle 1208. Autorizar conforme plano, 320, entra sair na saída, fazer a saída Momo, Nizza, após Nizza, Puido, Puido, Upper Whisky 1-0, após conforme plano. Segundo no 3, controle, 1208. Outra, o controle, 5-1-1-3, seus pontos, por favor. É 2-2-5. Protegimento correto, chame pronto no, na posição 0-1 do ponte 1. Parar na folha. Solo 352, 1-7, livrou. 5-2, 1-7, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Inicialmente remotas do ponte 1. Alfa, antes da Juliette, vai rebotar o 5217. Fala Salvador, bom dia, gol no 605, centro da informação Lima para autorização Galeão. Prepara a Dael Leder Bridge no 605, nível 360, minuto cópia. Dael Leder Bridge 360, gol no 605. Mobilizando, está livre das restrições, está 3486? Livre. A possibilidade de vazona? Passarela 2223, bom dia ali, mantenha no 0. 050 da 3486, descendo 2000 pés. No 605, pronto, cópia. 605, Pia. No 605, autorizado Salvador Galeão, via Ampers, o Luno 0, após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, o restante conforme rota do plano. Nível autorizado é 360, realiza o perfil da saída da Euleda, após Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, aciona o código 51116 e o controle 1-2-0, decimal 8. Centro autorizado Galeão via Uppers 1-0, SMAP, DCT, Lúvito, pós-Barbacena, pós-alta conforme plano. Autorizado 360, saída da Euleda, Bridge. Decola 1-0, primeira curva à direita, aciona 51116, controle 1-2-0-8, gol no 605. Protegimento correto, chame pronto, confirmando apenas o portão. Semana pronto, portão 3. Planta de 1-1-0 graus, constate nós. Decolagem 2-2-2-3. Quatro-dois-nove-nove, confirme as informações de táxi, por gentileza. Claro. Azul 4299, POB 082. Autonomia 4 horas e 40 minutos. Alterna Ribeirão Preto. Cliente, o POB 82, Ribeirão Preto, 4 horas e 40, táxi via Pátio 1 no Indy Alpha, ponto espera, torre 1-8, decimal 612, o Kenegão no 0-8, 4299. Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto espera 1-0, torre 18-6, 1-0-8, azul 14-9, obrigado demais. 35 5217. Após a passagem do Embraer 190 da Azul, ingressa via Juliette, a sua remota possivelmente será a 13 ou 14 do pátio. Ok, o Trip 5217 está visual com a aeronave, ciente do gate. Ciente, fique atento ao sinalizador da Infraero lá na área remota do pátio. Positivo. Controle Salvador, bom dia, passarela 2223. Passarela 2223, contato radar, suba ao nível de voo 260, sai da árvore. 260 na árvore, 2223. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, pronto no posto espera da questão do zero. Azul 4299, bom dia, a linha e decola. Pistão no zero, né? 100 graus, 109. Azul 4299, ciente de VNR, decolar, pistão no zero. Tá 3304, despegue nível de voo 050, chegada bom, fim. 0504, por que número 1? Opa, então eu vou correr atrasado, você pode ir atrás. 5345, após o parqueamento do ATR da companhia à sua direita, está autorizado iniciar na 13, deixa eu matar. Ciente, após parqueamento do ATR à direita, iniciará 5345. Estabilizado? Afirmativo, 3-4-2-6 da TEN estabilizado. Gente, chame torre 1-8, decimal 6. 2-6 da 3, 2-3 da 3-4-2-6. Bom dia, está 3486, passou sim, para baixar travado. Está 3486, dentro, 1-0 graus, 08 nós, que negar no 018, checando o trem, livre pouso, pista no zero. 180 graus, confirme a intensidade. 08 nós e a direção 1-0 graus. 1-0 graus, 8 nós. Baixar travado, livre pouso, pistão no zero, tá 3486. Azul 299 decolou 00. Controle 120.8. 208, bom trabalho. Solo Gona 605, gate 3 para posicionamento. Luno 605, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Embraer da Trip. A retaguarda que prossegue para o ponto de espera, iniciando 03, estima táxi. Luno 605, após o Trip. Quem tirar coordenar após o Trip autorizado, chamará para o táxi Luno 605. 33-25. 251, confirma 3325? Afirmativo, ela 3325. 923 da Gol, obrigado. Controle, opa, 3223. 3223, prossiga. Autoriza voar direto com Conquista, senhor. 3223, mantenha a saída. Momento, chame a 225, na pole position. Para o táxi com a 61 a bordo, 3 horas alterna, consenso 3534. Autorizado o táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste 1018, o trip 5345, bom voo. Via pátio, Índia, ponto de espera, na, com a torre 126, 5345. Confirma a aeronave que chamou o som? 6225, Oceané. Gente, Oceané 6225 é o número 2 no setor. Tem um Boeing da Gol à sua esquerda no 03 que já foi autorizado. Mantém a posição aguardando. Oceané 6225. Passivo, mantém a posição 6225. Secundário 128, decimal 8. 288, copiado. Luno 605. Eu tô com o sinal, o trip que a gente tá aguardando é o que tá saindo lá no pátio? Tá passando através do portão 612 agora. Ok, obrigado. Luno 3304, tem condições na presente pro Aduna para interceptar? Salvador, está 3486, livrando. Então 3486, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa Juliette para 11, está 3486. Está 3345, a linha da cola, no 0,25 graus, 089. Excelente, a linha da cola, 5221, é seguinte da Lima, possível coordenação do 200 para Conquista e confirmando a provável saída. Seguinte, 200 para Conquista, provável subida é Arbor, Elefa, após direto Conquista aguardando, trip 5221. Seguinte, aguarda árvore Elefa. Ô, Salo, tu diz ou sabe a 225 acionar a posição em idle? 325, autorizado acionamento na posição, aguardando para o push. Tá certo. 4 com referência aos visuais com o terreno, para prosseguir às 8h07. Firme, tá 3304. Afirmativo, referências visuais com o solo para prosseguir a 2000, TAM 3304. TAM 3304, autorizado descida para 2 no pés, ajuste na 0 no 8, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés autorizado, tomará localizador TAM 3304, 10, 18. Azul 4299, chame Centro Recife, 1251, no alterna no 33, decimal 25. Recife 251, no alterna 3325, bom trabalho. Oceano é 6225, após o início do táxi do Boeing da Gol, inicia o pushback no 01, chama táxi. Oceano é 6225. Fazendo após o Gol, inicia o táxi do 6225, chama táxi. 5, contato radar, Tupelo 380, voe direto da EL. Vai voar direto da EL, ascensão 380, 5345. Nível 200, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, elefa após direto conquista, o controle opera em 120, decimal 8, aciona 5127. Dia, zona 605, passo paradão 10 e pronto. No 605, bom dia, linda cola, pista 10, 120 graus, 08 nós. Autorizado a linha e decolar, gol 1605. 1 aeródromo para prosseguir direto externo, a base para 10-3304. 3304, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado direto externo, contra a final, 10-3304. É 3-2, chamou? É, pode ser, então. Bota 10, pushback está na meta. Autorizado, 6312, chama pronto para o táxi. Obrigado, 6312. 05, decolou 10, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom serviço. Controle, gol 1605, perfil da EL. Gol no 605, contato radar, Tupelo 360, perfil da EL. Positivo, referências, autoriza a Leda ou Bridge? Gol no 600, gol no 605, mantém um perfil da saída. Uma torre, então 3304? TAM 3304, está estabilizado? TAM 3304. A gente chama torre 198, decimal 6. 86, TAM 3304. Torre Salvador, TAM 3304, reta final, pista 10. TAM 3304, checa trem de pouso, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, TAM 3304. 2000 pés, 2002, está autorizado ILS, vai reportar estabilizado. para o táxi Oceané 6225, 65 Ipanhal B, 4 horas e 45, Tatenã, Goiânia. Autorizado, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 108, 6225, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 186, obrigado, bom dia. Que Luiz, que bom dia, confirmando, é sobrevoo corredor forte no meu pés. Gente, aguarda a cópia, bravo que Luiz. Que Luiz, que cópia? 6225, bom dia. Autorizado ali é manter, que é o 010. Mantei, 10, 6225. Próxima 8, aciona 0116. Bravo que Luiz. 5345, chame Centro Recife, 1251, alternativa 133-25. Gente, com Recife agora, 1251, 1335, bom dia. 3304, solo 03, direita solo, 1219. Confirme a frequência? 1219. 2193304. Do táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6. O ajuste agora 10 no 8, tem um bom voo. Oxané 6312. Pátio Índia, ponto de espera da 10, chama 186-6312, bom dia. 225, vento 100 graus, 079, autorizada colapso no 0. Autorizado em chave 6225. Tráfico Luiz, que livre acionar, ponto táxi. Via Alfa reporta para ingresso, táxi Juliette, TAM 3304. Via Alfa reporta para ingresso, Juliette, 3304. Salvador, round 7-8-8-9, permission Lima. Oi, Salvador, bom dia, voo 1888, informação Lima, passa 8-0 da descida. Voo 1888, chegada a Mari, desça para o 050. Chegada a Mari até o 050, 888, informa que perdeu o contato. Gente, voo 1888, a sua indicação na chegada Mari. The departure will be Arbon with Elefa. Arbon Elefa? Alfa antes da Juliette 3304. Sam 3304, observa a passagem do Airbus da Avianca Oceaner após o ingresso a Juliette até o 09. Após o Avianca, ingresso Juliette pro 9, 3, 3, 0, 4. Bom, por gentileza. Gente, acionar 6225, mantenha o perfil. Mantenha o perfil, 6225. November Alpha, bom dia, confirme se todo sobrevoo. Ativo número 2 para cópia, só um minuto, Índia November Alpha. 3859, red copy. Red copy, red 3859. Hotel 3859, clear to Curitiba, flight level 360 via Uniform Zulu 21. Take off from runway 10 after right turn. Arbor departure and Alepha. Where you reaching the airway up Zulu 21. The Salvador departure frequency 120.8 and the SCOC code is 5125. That 3859. Take you to Curitiba for level 360, right up to Blue 21. Take off runway 10, right turn after takeoff, our board departure, left transition. 1208 departure, 5125, Kakota 3859. I have 4.5, 3859. 804, 3859. Afirmar, 04. Estabilizado, 6309. Nome Torre, 198, decimal 6. 26, obrigado. 7632, Alinda Costa, parada? Alinda Costa, 120 graus, 08 nós, Chanel 612, sem parada. Alinda Costa, sem parada, menor 312. Chanel 6319, bom dia, final ILS da 10. Chanel 6319, bom dia, aeronave da companhia, finalizando levemente para decolagem, falarei que está livre. Legal no 018, 120 graus, 08 nós. Guardando atualização de pouso 6319. Funcionamento portal, sim, numeral. Na cidade de Águia. Funcionamento 6319, 20.20 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso na 10, 6319. Funcionamento 6312, decolou aos 20, controle 120, 18. 208, muito obrigado, bom dia. Era 6312, contato radar, sobre o 350, saída Puka. 1-2-3-5-0. 62.